Tá, eu sei, mas posso falar? Deixa tudo como tá. Eu não poderia tá feliz assim. Só cansei um pouquinho de você pra mim. Mas olha essa vibe, esse fim de tarde. Toda essa vontade de você em mim. E esse sonhozinho na sua cara, eu sei. No que é mais gostoso que encontrar alguém e te deixar à vontade, dá prioridade. Toma conta, invade, deixa tudo bem. Eu sei, é foda imaginar a gente ser de alguém. Mas sei, que a gente junto não tem pra ninguém. Oh, nada, nada, nada é mais importante que a vontade sincera de te ver. Chegar a querer ficar, sei lá. Cê poderia estar em outro lugar, eu também. Mas eu coloquei na minha cabeça que a gente não vai errar, não. A gente deixa tudo como tá. E esse sonhozinho na sua cara, eu sei. O que é mais gostoso que encontrar alguém que te deixa à vontade, dá prioridade. Toma conta e invade, deixa tudo bem. Eu sei, é foda imaginar a gente ser de alguém. Mas sei que a gente juntos não tem pra ninguém. Oh, nada, nada, nada é mais importante que a vontade sincera de.